Fecheiro 37, capítulo 30. A avó, obviamente, era Adele. Liguei aos meus sogros. Guido atendeu com frieza e passou-me à mulher. Adele foi cordial. Disse-me que Elsa estava lá e acrescentou, não apenas ela. Também aí está o rapaz? Sim. Aborrece-te que eu vá para aí? Ficamos à tua espera. Pedi a Enzo que me deixasse na estação de Florença. A viagem foi complicada. Atrasos, esperas, maçadas de todo o género. Pensei em Elsa, que com toda a sua fantástica esperteza, acabara por meter a Adele no assunto. Se Dede era incapaz de dizer aldrabices, ela porém dava o seu melhor quando se tratava de inventar estratégias capazes de a proteger. E se fosse caso disso, de lhe permitir vencer. Tinha programado, era evidente, impor-me rino na presença da avó. Uma pessoa que ela e a irmã sabiam no bem, me aceitara como nora de muito má vontade. Durante a viagem senti-me aliviada por saber que ela estava em segurança e odiei-a pela situação em que me estava a pôr. Cheguei a Génova preparada para um embate forte. Mas encontrei a Adele muito acolhedora e Guido gentil. Quanto a Elsa, em traje de festa, muito pintada, com a pulseira da minha mãe no pulso e exibindo o anel que o pai me oferecera anos antes, mostrou-se afetuosa e desenvolta, como se achasse inconcebível que eu pudesse estar chateada com ela. O único silencioso e sempre de olhos em baixo pareceu-me ser Rino, a ponto de me fazer pena, e acabei por ser mais hostil em relação à minha filha do que a ele. Enzo era capaz de ter razão. O rapaz tivera um papel muito pouco relevante naquela história. Da dureza e do descaramento da mãe, não tinha nada. Fora Elsa que o seduzira e levara consigo, só para fazer mal a Dede. As poucas vezes que teve a coragem de olhar para mim, lançou-me uns olhares de cão fiel. Compreendi que Adele recebera Elsa e Rino como se procede com um casal. Tinham um quarto para eles, toalhas próprias, dormiam juntos. Elsa exibiu sem problemas essa intimidade ratificada pela avó. Talvez a tenha mesmo evidenciado de propósito para eu ver. Quando depois do jantar os dois se retiraram de mãos dadas, a minha sogra tentou levar-me a confessar a minha aversão por Rino. É uma menina, disse a certa altura. Não sei mesmo o que ela viu naquele rapaz. É preciso ajudá-la a desligar-se dele. Ganhei forças, respondi. Ele é bom rapaz, mas mesmo que não fosse, ela está apaixonada e pouco há a fazer. Agradeci-lhe por tê-la recebido com afeto e com largueza de vistas, e fui dormir. Mas passei toda a noite a ponderar a situação. Se errasse, nem que fosse só meia frase, provavelmente destruiria as minhas duas filhas. Não podia separar Elsa e Rino com um corte radical. Não podia forçar as duas irmãs a uma convivência que naquele momento era impossível. Aquilo que acontecera era grave. E as duas raparigas, durante algum tempo, não poderiam viver debaixo do mesmo teto. Pensar em mudar-nos para outra cidade só iria complicar as coisas. Elsa acharia que era seu dever ficar com Rino. Em breve concluí que se quisesse levar Elsa para casa e conseguir que ela completasse o percurso escolar até terminar o liceu, tinha de abrir mão de Dede, mandá-la realmente para junto do pai. Por isso, no dia seguinte, instruída por Adele sobre a melhor hora para telefonar, percebi que ela e o filho falavam um com o outro com grande frequência. Falei com Pietro. A mãe já o informara em pormenor sobre o que acontecera. E pelo seu mau humor, deduzi que aquilo que Adele sentia realmente em relação a toda aquela história não era de certeza aquilo que me mostrava a mim. Pietro disse-me em tom sério: temos de tentar perceber que raio de pais temos sido e do que foi que privámos as nossas filhas. Estás a dizer que não fui e não sou uma boa mãe? Estou a dizer que é preciso uma continuidade dos afetos e que nem eu nem tu a soubemos garantir para a Dedê e para a Elsa. Interrompi-o. Anunciei-lhe que ia ter a oportunidade de ser pai a tempo inteiro, pelo menos com uma das duas raparigas, pois Dedê queria ir para junto dele já e partiria o mais depressa possível. Não recebeu bem a notícia. Calou-se, tergiversou, disse que ainda estava na fase de adaptação e precisava de tempo. Respondi-lhe: conheces bem a Dedê, vocês são iguais. Mesmo que lhe digas que não, ela aparece-te aí. Nesse mesmo dia, assim que tive a oportunidade de falar com Elsa a sós, enfrentei-a sem fazer qualquer caso das suas denguices. Obriguei-a a restituir-me o dinheiro, as joias, a pulseira da minha mãe, que pus logo no braço, dizendo-lhe pausadamente: nunca mais deves tocar nas minhas coisas. Ela falou num tom conciliador. Eu não. Sibilei que não hesitaria um minuto em denunciar em primeiro lugar Rino e depois ela. Mal fez menção de refilar, empurrei-a contra uma parede. Levantei a mão para lhe bater. Devo ter feito uma expressão terrível, porque desatou a chorar, aterrorizada. Odeio-te, soluçou. Nunca mais te quero ver. Não vou voltar para aquela merda de sítio onde nos obrigaste a viver. Está bem. Deixo-te ficar aqui todo o verão se os teus avós não correrem contigo antes. E depois? Depois, em setembro, voltas para casa. Vais para a escola, estudas, vives com o Rino no nosso apartamento até te fartares. Olhou para mim espantada. Teve um longo instante de incredulidade. Eu pronunciara aquelas palavras como se anunciasse o mais terrível dos castigos. Ela recebeu-as como um surpreendente gesto de generosidade. A sério? Sim. Eu nunca me vou fartar. Veremos. E a tia Lina? A tia Lina vai concordar. Eu não queria fazer mal à Dedê, mãe. Eu amo o Rino. Aconteceu. Há de acontecer milhentas vezes. Não é verdade. Pior para ti. Quer dizer que amarás o Rino toda a vida. Estás a gozar comigo. Disse-lhe que não. Sentia apenas todo o ridículo daquele verbo na boca de uma menina. Capítulo 31. Voltei para o bairro, contei a Lila aquilo que propusera aos dois jovens. Foi uma conversa fria, quase uma negociação. Recebo-os em tua casa? Sim. Se está bem para ti, também está bem para mim. As despesas pagamos a meias. Posso ser eu a pagar tudo. Por enquanto tenho dinheiro. Por enquanto também eu tenho. Então estamos combinadas. A Dedê, como é que aceitou? Bem, parte daqui a 2 semanas. Vai para junto do pai. Diz-lhe que se venha despedir de mim. Não me parece que ela venha. Então diz-lhe que dê cumprimentos meus ao Pietro. Assim farei. De repente senti uma grande mágoa. Disse: em poucos dias perdi 2 filhas. Não uses essa expressão. Não perdeste nada. Pelo contrário, ganhaste 1 filho. Foste tu que empurraste tudo nesta direção. Franziu a testa. Pareceu desorientada. Não sei do que estás a falar. Tens de estar sempre a incitar, a empurrar, a picar. Agora também queres mandar vir comigo por causa das asneiras que as tuas filhas fazem? Murmurei. Estou cansada. Fui-me embora. A verdade é que durante dias, durante semanas, não consegui deixar de pensar que Lila não suportava o equilíbrio da minha vida e por isso tentava quebrá-lo. Fora sempre assim, mas depois do desaparecimento de Tina, piorara. Cometia uma ação, observava os efeitos, cometia outra ação. O objetivo? Talvez nem sequer ela soubesse qual era. O certo era que as 2 irmãs tinham estragado a sua relação. Elsa estava metida num grande sarilho. Dedê ia-se embora. E eu ficaria no bairro, sei lá até quando. Capítulo 32. Ocupei-me da partida de Dedé. De vez em quando dizia-lhe: fica, estás-me a dar um grande desgosto. Ela respondia: tens tantas coisas para fazer, nem sequer vais notar que eu me fui embora. Eu insistia: a Ima adora-te. E a Elsa também, vocês entender-se-ão. Tudo há de passar. Mas Dedé nem queria ouvir o nome da irmã. Assim que eu falava nela, fazia uma expressão de desagrado e saía, batendo com a porta. Umas noites, antes da partida, de repente ficou pálida. Estávamos a jantar e começou a tremer. Murmurou: não consigo respirar. Ima deitou-lhe água no copo imediatamente. Dedé bebeu um gole. Depois levantou-se da cadeira e veio sentar-se nos meus joelhos. Foi um gesto absolutamente novo. Era forte, mais alta do que eu. Havia tempo que deixara de estabelecer o mais pequeno contacto entre os nossos corpos. Se por acaso nos tocávamos, desviava-se de repente como se sentisse repulsa. Surpreendeu-me o seu peso, o calor, as ancas cheias. Cingi-lhe a cintura. Pus-me os braços à volta do pescoço. Chorou, soluçando fortemente. Ima abandonou o seu lugar à mesa, aproximou-se, tentou ser também acolhida naquele abraço. Deve ter pensado que a irmã já não se ia embora. E nos dias seguintes andou alegre, comportou-se como se tudo já se tivesse composto. Mas Dedé foi-se mesmo embora. Aliás, depois daquela fraqueza, mostrou-se cada vez mais dura e explícita. Foi afetuosa com Ima, beijou-a umas 100 vezes e disse-lhe: quero pelo menos uma carta por semana. Deixou que eu a abraçasse e beijasse, mas não retribuiu. Andei de roda dela, esforcei-me para acudir a todos os seus desejos. Foi inútil. Quando me queixei da sua frieza, disse: não é possível ter uma verdadeira relação contigo. As únicas coisas que contam para ti são o trabalho e a tia Lina. Não há nada que não seja sugado para dentro disso. O verdadeiro castigo para Elsa é ficar aqui. Adeus, mãe. A única coisa positiva foi ter voltado a tratar a irmã pelo nome. Capítulo 33. Quando Elsa, no início de setembro de 1988, voltou para casa, esperei que, com a sua vivacidade, afastasse a impressão de que Lila tinha de facto conseguido puxar-me para dentro do seu vazio, mas não foi assim. A presença de Rino pela casa, em vez de dar nova vida aos aposentos, tornou-os tristes. Era um rapaz afetuoso, totalmente subjugado por Elsa e por Ima, que o tratavam como seu criado. Eu própria, devo dizer, adquiri o hábito de o encarregar de uma série de tarefas aborrecidas. Em primeiro lugar, as longas filas nos correios, ficando com mais tempo para trabalhar ao livrar-me delas. Mas deprimia-me ver andar à minha volta aquele corpanzil lento, disponível ao mais ligeiro gesto, e, no entanto, de rabo entre as pernas, sempre obediente, exceto quando era preciso respeitar recomendações fundamentais, como ter o cuidado de levantar o assento ao fazer xixi, deixar a banheira limpa, não abandonar meias e cuecas sujas no chão. Elsa não mexia um dedo para melhorar a situação, pelo contrário, fazia por complicá-la. Não me agradavam as denguices que tinha com Rino, à vista de Ima. Detestava a sua representação de mulher desinibida, quando na realidade era uma miúda de 15 anos. Não suportava, sobretudo, o estado em que ela deixava o quarto onde antes dormia com Dedé e que agora ocupava juntamente com Rino. Levantava-se ensonada para ir para a escola, tomava o pequeno almoço à pressa, saía a correr. Pouco depois aparecia Rino, comia de tudo o que havia durante mais de uma hora, fechava-se na casa de banho durante pelo menos meia hora, vestia-se, mandriava, saía, ia buscar Elsa à escola. No regresso, comiam alegremente e fechavam-se logo no quarto. Aquele quarto era como local de um crime. Elsa não queria que se tocassem nada, mas nenhum deles se preocupava em abrir as janelas, em arrumar alguma coisa. Fazia eu isso antes que Pinúcia chegasse. Aborrecia-me que ela sentisse o odor a sexo, que encontrasse vestígios das relações deles. Pinúcia não gostava daquela situação. Quando se tratava de vestidos, sapatos, maquilhagem, penteados, mostrava-se admirada com aquilo a que chamava a minha modernidade. Mas naquele caso específico, deu-me a perceber, sem delongas e de todas as maneiras, que eu tomara uma decisão moderna demais. Uma opinião que, aliás, devia ser muito generalizada no bairro. Foi muito desagradável, uma manhã, ela aparecer na minha frente quando eu tentava trabalhar com um jornal sobre o qual se destacava um preservativo atado com um nó para evitar que o esperma se derramasse. Encontrei-o aos pés da cama, disse-me enojada. Fingi não dar importância. Não é preciso mostrar-me, comentei, continuando a escrever no computador. O balde do lixo está ali para isso. Na verdade, não sabia que atitude tomar. A princípio pensei que com o tempo tudo melhoraria. Porém, as coisas foram-se complicando cada vez mais. Todos os dias tinha conflitos com Elsa, mas tentava não me exceder. Ainda sentia a ferida da partida de Dedé e não queria perdê-la também. De modo que procurava Lila cada vez mais para lhe dizer: fala com o Rino, ele é bom rapaz. Tenta explicar-lhe que tem de ser um bocado mais arrumado. Mas parecia que ela estava sempre à espera das minhas queixas para se pegar comigo. Manda-me para cá outra vez, disse uma manhã arreliada. Já chega desta parvoíce de ele estar na tua casa. Aliás, vamos fazer assim. Espaço há. Quando a tua filha quiser estar com ele, desce, bate à porta. E se quiser, dorme cá. Chateei-me. A minha filha tinha de bater à porta e perguntar-lhe se podia dormir com o filho dela? Resmunguei. Não, está bem assim. Se está bem assim, do que é que estamos a falar? Bufei. Lila, estou só a pedir-te que fales com o Rino. Tem 24 anos. Diz-lhe que se porte como um adulto. Eu não quero pôr-me a discutir com a Elsa a toda a hora. Arrisco-me a perder a calma e a correr com ela de casa. Então, o problema é a tua filha, não o meu. Nessas ocasiões, a tensão subia velozmente, mas não encontrava saída. Ela ironizava e eu voltava para casa frustrada. Uma noite estávamos a jantar, quando se ouviu nas escadas um grito autoritário dela. Queria que Rino fosse imediatamente ter com ela. Ele ficou agitado. Elsa ofereceu-se para o acompanhar. Mas Lila, assim que a viu, disse: são assuntos nossos, vá para a tua casa. A minha filha subiu, abatida, e entretanto lá embaixo rebentou uma discussão acesa. Gritava Lila, gritava Enzo, gritava Rino. Eu sofria por Elsa, que torcia as mãos com ansiedade. Dizia: mãe, faz alguma coisa. O que se passa? Por que o tratam assim? Não disse nada. Não fiz nada. A discussão cessou. Passou algum tempo. Rino não voltou para cima. Elsa então exigiu que eu fosse ver o que se passava. Fui, e não foi Lila que me abriu a porta, mas Enzo. Estava cansado, abatido. Não me convidou para entrar. Disse: a Lila disse-me que o rapaz não se porta bem, por isso, a partir de agora, fica aqui. Deixa-me falar com ela. Discuti com Lila até alta noite. Enzo fechou-se num quarto, surumbático. Percebi que ela se fazia rogada. Interviera, recuperara o seu rapagão, humilhara-o. Agora queria que eu lhe dissesse: o teu filho é como se fosse meu filho. Para mim está muito bem que ele esteja em minha casa, que durma com Elsa. Nunca mais me virei queixar. Resisti durante muito tempo. Depois rebaixei-me e levei Rino para casa de novo. Assim que saímos do apartamento, ouvi Lila e Enzo recomeçarem a discutir. Capítulo 34. Rino ficou-me muito agradecido. Eu devo-te tudo, tia Lenu. Tu és a pessoa melhor que eu conheço e gostarei sempre de ti. Rino, eu não sou realmente boa. Tu só tens de me fazer o favor de não esquecer que temos uma única casa de banho e que essa casa de banho, além da Elsa, também eu e a Ima a usamos. Tens razão, desculpa. Algumas vezes distraí-me. Não volto a fazê-lo. Pedia desculpa constantemente e distraía-se constantemente. À sua maneira estava de boa fé. Declarou mil vezes que queria arranjar trabalho, que queria contribuir para as despesas da casa, que teria muito cuidado para não me dar as relias de forma nenhuma, que tinha uma estima ilimitada por mim. Mas não arranjou trabalho. E a vida, em todos os aspectos mais desconsoladores do dia a dia, continuou a ser como antes, e talvez pior. No entanto, deixei de ir falar com Lila, e ela dizia: corre tudo bem. Cada vez era mais evidente para mim que a tensão entre ela e Enzo estava a crescer, e não queria servir de rastilho para os acessos de cólera deles. O que ultimamente me preocupava era que a natureza das contendas deles se alterara. Dantes, Lila gritava e Enzo, a maior parte do tempo, estava calado. Mas de há um tempo para cá já não era assim. Ela gritava, eu ouvia muitas vezes o nome de Tina, e a sua voz filtrada pelo soalho parecia uma espécie de ganido doente. E de repente Enzo explodia, gritava e o seu grito alongava-se numa torrente tumultuosa de palavras exasperadas, todas num dialeto violento. Lila então calava-se de repente. Enquanto Enzo gritava, ela não se ouvia. Mas assim que ele se silenciava, ouvia-se a porta bater. Eu ficava à escuta do ruído dos passos de Lila pelas escadas, no átrio. Depois os seus passos desvaneciam-se por entre os barulhos do trânsito na rua larga. Até há pouco tempo, Enzo corria atrás dela, mas agora já não o fazia. Pensava, se calhar devia ir lá abaixo, falar com ele, dizer-lhe: tu próprio me contaste como a Lina continua a sofrer. Sê compreensivo. Mas desistia e ficava à espera de eu ouvir voltar depressa. Mas ela passava todo o dia fora e às vezes também à noite. O que andava a fazer? Imaginava que ela se refugiasse na biblioteca, como Pietro me contara, ou que vagueasse por Nápoles, reparando em cada palácio, em cada igreja, em cada monumento, em cada lápide, ou que associasse as duas coisas. Primeiro explorava a cidade, depois procurava nos livros para se informar. Transtornada pelos acontecimentos, nunca tivera vontade nem tempo para fazer referência àquela nova agitação da sua cabeça. Nem ela, aliás, me falara disso. Mas sabia como ela era capaz de se concentrar obsessivamente quando qualquer coisa lhe interessava. E não me admirava que lhe dedicasse tanto tempo e energia. Só pensava nisso com uma certa preocupação quando ela desaparecia a seguir àqueles gritos e a sombra de Tina se unia à sua desaparição na cidade, também de noite. Então vinha uma ideia às galerias de tufo no subsolo da cidade, as catacumbas com fileiras de caveiras, os crânios de bronze enegrecido que nos conduzem às almas infelizes da igreja de Purgatório ad Arco. E por vezes ficava acordada até ouvir a porta do prédio bater e os seus passos na escada. Num desses dias negros, aconteceu a polícia aparecer. Houvera uma altercação e ela saíra. Assomei-me à janela, alarmada. Vi que os polícias se dirigiam para o nosso prédio. Assustei-me. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa à Lila. Corri para o patamar. Os polícias procuravam Enzo. Tinham vindo prendê-lo. Procurei intrometer-me, perceber. Mandaram-me calar com maus modos. Levaram-no com eles, algemado. Enquanto descia as escadas, Enzo gritou-me em dialeto. Quando a Lina voltar, diz-lhe que não se preocupe. Isto é um disparate.